93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. O comissário europeu Nicolas Schmit considera ser uma grande sorte ter Portugal a presidir ao Conselho da União Europeia este semestre, numa altura em que Bruxelas tenta reforçar a dimensão social após a crise de Covid-19. O projeto da linha intermodal sustentável, que prevê a passagem de transportes coletivos pesados pelo espaço desportivo do Estádio Nacional, já tem o aval da Câmara Municipal de Oeiras, mas está a gerar uma onda de contestação. O Major-General Carlos Branco juntou-se a um grupo de personalidades, que inclui atletas e outras pessoas ligadas ao mundo do desporto, que contestam o trajeto. O oficial do Exército diz que o projeto é uma verdadeira aberração e promete dar luta para impedir que saia do papel. O acionário da Ordem dos Engenheiros diz que não entende porque foi necessário esperar um ano para que a Autoridade Nacional de Aviação Civil recuse emitir um parecer prévio de viabilidade para o aeroporto do Montijo. Eu fiquei um pouquinho aberto e fiquei totalmente surpreso, porque é incompreensível que um regulador que é independente e é isento, que há um ano que se defronta com uma questão que é a questão do cumprimento de uma lei que resulta do veto de uma ou mais autarquia, só passado um ano, ou mais que um ano, é que toma a decisão de rejeitar liminarmente o estudo tal como a lei o prevê. Há um ano que se conhece a oposição das câmaras municipais do Seixal e da Moita à instalação do aeroporto no Montijo, segundo recorda Carlos Mineiro Alves. A próxima sessão do projeto Clube Juvenil de Poesia da Biblioteca Municipal Fernando Pinteira Santos realiza-se no próximo dia 12, entre as 18h30 e as 19h10, e dirige-se ao público juvenil entre os 13 e os 19 anos. A iniciativa realiza-se através da plataforma Microsoft Teams, é dinamizada por Margarida Batista e tem como objetivo já desenvolver o interesse pela poesia, contribuir para a sua divulgação, incentivar a sua leitura e a criação junto dos jovens. A participação é gratuita, carece de inscrição prévia. O projeto termina a 16 de abril. Durante as sessões são apresentadas obras poéticas com leitura de excertos, dando espaço à partilha, à criação e às questões que os jovens podem dividir com o Clube Juvenil de Poesia. A Comissão Europeia propõe, no seu plano de ação relativo ao Pilar dos Direitos Sociais, retirar 15 milhões de cidadãos da pobreza até 2030, pretendendo também reduzir drasticamente o número de sem-abrigo nas ruas da União Europeia. 200 mil euros é o valor da comparticipação financeira já aprovada pela Câmara Municipal de Oeiras para dar seguimento à medida apresentada no início do ano, em vigor entre janeiro e março, que garante a disponibilização de 150 euros a cada idoso do Conselho, portador do cartão 65+, para ajudar a pagar o consumo do aquecimento. A pandemia impulsionou visitas virtuais. Agora é possível conhecer o espólio de alguns dos museus mais emblemáticos com ajuda das novas tecnologias. Nós já tínhamos feito essa parceria com a Google Arts and Culture para 22 coleções nacionais e, portanto, tinha sido feito todo esse trabalho de visitas virtuais, de fotografar as peças. Agora pode então fazer uma visita virtual a alguns dos museus mais emblemáticos. 93.7. Boa tarde, boa segunda-feira, ainda bem estar desse lado. Eu sou Mónica Amaral, vou estar por cá consigo até às 8. Eu espero que se mantenha desse lado.